Quase morri do coração quando ela me convidou pra conhecer o seu apê. Me amarrei, demorou. Ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encanador. Trouxe um uísque bem gelado, me fez um brinde sensual. Aquele clima envolvente acelerou meu coração. Chegou um gigante de repente, gritando sujo, te peguei de cartão. Inocente, apaixonado. Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro, encanador.